somos co-criadores. Se nós lembrarmos, tem uma passagem que é dita por Jesus, né, narrada por São João, em que ele diz: vós sois deuses. E diz mais, complementando essa frase: podem fazer o que faço e muito mais. Ele, naquela altura espiritual que ele estava, ele disse isso para nós. O que será que ele estava querendo nos passar de informação através disso? Da nossa capacidade, da nossa potencialidade. Porque todos nós temos a mesma origem, todos nós viemos do mesmo ponto, que é Deus. Através das nossas manifestações é que nós vamos cada vez mais nos tornando melhores, desde que indicadas nesse caminho. Então, muitas vezes a gente se acha incapaz de muitas coisas. Nós vamos atrás de alguém que possa fazer para nós aquilo que cabe apenas a nós fazermos. As questões diretas com a nossa vida cabem apenas a nós, os outros auxiliam. Mas, além disso, nós temos muitas outras possibilidades, nós podemos fazer muitas coisas. Deus, quando criou, ele criou o que se chama de fluido cósmico universal. Isso é o que existe em todo o universo. Não falamos apenas do planeta. Esse fluido, ele existe em todo o universo. E é isso que dá origem a tudo. E criou a nós, seus filhos, para que nós, através da cocriação, nós pudéssemos trabalhar esses fluidos. E quando eu falo nós, a gente tem que ir além do que a gente encontra visualmente. Porque essa manipulação, ela é feita muito mais pelos nossos irmãos que estão bem acima de nós, que trabalham. Esses fluidos, eles são tão sutis que existem entre nós aqui e nós não estamos vendo. Mas existem. A gente sabe quando a gente faz o ato de respirar, a gente está colocando para dentro do corpo alguma coisa que a gente não vê. Então, ampliando só os nossos horizontes, a gente vai percebendo isso. Só Deus cria. Nós, criaturas, nós trabalhamos na forma de agregar e construir com aquilo que já existe. Tudo que existe no universo, tirando as formas, tudo é criação de Deus. Nós condensamos algumas delas, formamos, construímos. O exemplo do pedreiro, quando ele constrói uma casa, ele não fez o tijolo e nem fez o barro para fazer o tijolo, mas ele se utilizou de um material para construir, para levantar alguma coisa. Então, para a gente só tentar entender de que forma a gente pode participar disso. E eu disse, né, o lado espiritual faz muito mais do que nós. Porque se nós somos co-criadores, nós participamos de todo esse projeto, a gente tem que lembrar que tudo que acontece no mundo diz respeito a nós. Tudo que acontece é da nossa responsabilidade. Se nós vemos o mundo hoje e achamos que ele está bom, é porque nós participamos disso. Se nós achamos que não está bom, é porque nós também participamos disso. Então cabe a nós movimentar todas essas energias, essas potencialidades que existem ao nosso alcance. Saindo da questão do fluido, que é algo tão sutil que a gente não consegue nem imaginar o que seja, mas quantas possibilidades de construir efetivamente nós temos. E a gente às vezes nem percebe. Porque nós estamos construindo a todo momento. É aquele exemplo, né, do plantar e colher. A todo momento nós estamos plantando alguma coisa. Então, todo o bem que existe é porque alguém trabalha para que aquele bem aconteça. Tudo aquilo que não é bem, tudo aquilo que a gente pode chamar de mal, é porque alguém também trabalha de uma forma desviada e está construindo isso também de alguma forma. Então, nós mesmos, nós somos criaturas ainda, vamos dizer assim, a caminho. E por diversas vezes, durante o nosso dia, nós fazemos coisas que muitas vezes mais tarde a gente pensa e diz, eu não devia ter feito aquilo. Então a gente comete alguns, vamos chamar de equívocos. Então nós estamos a todo momento semeando, semeando. Às vezes dentro daquilo que a gente fala que é do caminho e às vezes fora desse caminho. Nós já ouvimos falar várias vezes das leis divinas. Essas leis não são leis gravadas em lugar nenhum. São as leis que regem todo o universo. Quando a gente consegue, na nossa vida, se enquadrar dentro dessas leis, agir dentro delas, nós estamos produzindo coisas boas. Quando a gente se desvia disso, e a gente às vezes olha só para os interesses pessoais, nós estamos nos afastando dessas leis. E aí vem aquelas situações que nós muitas vezes reclamamos, que são as situações de dor, de sofrimento, porque a dor é quando nós, vamos dizer, infringimos a lei. Então, alguma coisa nos chama para a consciência. O sofrimento é quando a gente permanece nesse estado de erro. Então a dor, ela é um reflexo, é uma colheita. Já o sofrimento, ele pode ser opcional, né? Porque muitas vezes, mesmo que a coisa seja negativa, sob o meu ponto de vista, eu tenho que lembrar que aquilo ali tem um motivo e naquilo ali existe um aprendizado para mim. Naquilo ali existe algo que eu posso tirar uma coisa boa para continuar. E dentro desse processo de cocriação, tem um irmão nosso que viveu século XVIII, considerado o pai da química moderna, pai da química moderna. Todos já ouviram falar Lavoisier. Ele, entre outras frases, ele cunhou uma que até hoje a gente repete ela em várias situações, que na natureza nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Dentro desse processo que a gente estava falando, a gente percebe o quanto isso é verdade. Porque realmente nós não criamos nada, nós construímos nessa visão. Nada também se perde, porque tudo que de repente eu não aproveito ou que eu percebo que aos meus olhos materiais se desmancha, aquilo vai para um outro estado de matéria e volta depois. Então tudo se renova, tudo se transforma. O nosso corpo acontece isso. O nosso corpo espiritual, ele vai a cada vez mais sendo, vamos dizer, feito de matéria mais sutil através da nossa evolução espiritual, né? É isso que nós queremos, tentar chegar ao ponto, e chegaremos, daquelas grandes personalidades que já passaram no nosso mundo. E o próprio Jesus nos diz, né, que temos capacidade de fazer tudo aquilo que ele fez e até mais. Então, ele nos indica o caminho que nós devemos seguir. Tudo aquilo que existe no nosso mundo, existe, eu disse antes, né? Porque alguém fez. E as coisas materiais, elas não têm uma qualidade. Essa cadeira, ela é muito boa se eu usar ela para me sentar, porque ela vai me servir para um descanso, para uma comodidade. Mas eu posso usar ela de uma forma errada e atirar contra alguém. Então, não é a cadeira que é ruim, é o ato que nós nos utilizamos das coisas que faz dar essa característica, às vezes, para elas. Os talheres que nós usamos para comer e que nós podemos ferir alguém. A caneta que nós usamos ou podemos usar para escrever uma poesia ou uma calúnia. Um instrumento musical que nós podemos produzir uma melodia que aos nossos ouvidos seja maravilhosa, ou podemos fazer um tipo de música que não agrade muita gente. As tintas que nós vemos nos quadros pintados, quando utilizadas de uma forma correta, harmônica, produzem algo que para nós denominamos de beleza. E na mão de quem não sabe, às vezes são apenas borrões. Então, por que que às vezes nós não conseguimos utilizar essas ferramentas de uma forma adequada? Por que que às vezes nós não estamos criando algo que seja produtivo não apenas para o meu ponto de vista, mas para os outros, porque às vezes a gente está um pouco ainda desviado. A gente está pensando só num retorno individual, não está pensando num retorno coletivo. Então, reforçando aquilo que eu falei, nós somos co-criadores a todo momento, nós estamos a todo instante construindo alguma coisa. Quando a nossa criação ou co-criação ela está dentro do caminho, nós estamos fazendo, produzindo coisas boas. Nós estamos como que produzindo e guardando os bons feitos que a gente com certeza vai precisar lá na frente. E o contrário é verdadeiro, né? Então, quando a gente consegue se desviar desse caminho ou fechar os olhos, fechar os ouvidos para todas aquelas orientações que muitas vezes nos são passadas em todas as formas, nós estamos construindo algo que também teremos que nos deparar com isso mais adiante. E, às vezes, desconstruir. Nós falamos isso de conceitos que são sutis e falamos isso de coisas físicas, materiais, do que nós realmente produzimos. Então, é um assunto bastante vasto, né? Que a gente pode ampliar. À medida que a gente vai pensando nisso, nós vamos percebendo o quanto nós temos capacidade de fazer, potencialidade de repente, se juntar a alguém, voltando até o que eu falei antes, esse auxílio que nós prestamos, né? Todos nós, não é a casa que presta, são vocês que trazem para o Luiz, que há anos ele faz isso, em várias datas, dentro de um ano, e a gente não tem nem ideia do quanto ele está produzindo para pessoas que vivem numa situação bem difícil, bem complicada, se comparadas com as nossas situações. Então, às vezes, custa muito pouco um auxílio, um consolo, uma ajuda, um ensinamento, seja lá a forma como nós estamos criando.